Vamos lá, então continuando o quarto shiur de Mishlei. Então falamos ontem o começo do livro já, no Pasuk Het, Pasuk 8, e aí no Pasuk 9 começa no Pasuk Yud, Pasuk 10 começa Shlomo a explicar o que os pecadores falam para tentar convencer as outras pessoas. E eles falam, vem com a gente vai se esconder para conseguir se esconder por sangue, sim, se esconder para conseguir matar as pessoas, como a gente usou a palavra ontem, nós faremos emboscadas, ok, para aquelas pessoas que são limpas, e nós vamos sair limpos também, nós vamos engolir eles, como a cova engole as pessoas vivas. A gente vai encontrar muita riqueza e vai encher nossa casa de dinheiro. E Goralhata Pilbetorreno é a sua parte, quer dizer, o seu sorteio você vai colocar junto com a gente. E Kisserhadi Elekulano, a gente vai ter uma bolsa só. A gente vai colocar tudo na mesma bolsa. Agora, primeira coisa, o Ramat Vale explica de uma maneira muito bonita, mesmo que geralmente ele explica Alpi Kabbalah, o que eu gosto nele é que ele muitas vezes explica o Pshat, e ele fala o seguinte: a primeira coisa que vem, ontem a gente não explicou isso sobre a de acordo Alpi Kabbalah, de qualquer jeito, a gente só falou que a pessoa que ele começa a fazer a Averot, então a Sitra Achra, a Tumá, tanto gruda nele que ele começa a, sem perceber, se comportar do mesmo jeito que as klipot se comportam no mundo espiritual. E as klipot sempre elas querem mais, elas querem sugar, uma coisa sem fim, porque elas não têm vida por si só, então elas sempre têm que sugar de outros, então elas não têm, elas não se saciam, elas não se bidiam, que nem um parasita, elas nunca ficam saciadas. Assim também são eles falam, vamos engolir as pessoas, eles querem pegar mais, eles sempre querem mais prazeres materiais. E fala o Ramat Vale. Primeira coisa, os Rechaim. A gente tem que saber o pai de todos os Rechaim quem era. Esav. O que que Esav falou? Esav dá pra gente a dica do que é um Rachá. E cada um e um tem que pensar em quais atos da vida dele ele se comporta assim. Fala Esav. Eis que eu vou morrer. E para que eu preciso da primogenitude? Para que eu preciso? Já que eu vou morrer. Fala o Ramat Vale. Isso é justamente o que os Rechaim fazem. Isso é os Rechaim. Os Rechaim não se importam com a punição que eles vão receber depois da morte deles. E o que importa para eles é o quê? Tirar o máximo de prazer que eles podem do Olam Hazeh. É que nem sabe, eu vou morrer. Por que que eu preciso disso? Para que que eu preciso primogenitude, primogenitura? Para que que eu preciso disso? Eu quero agora comer uma lentilha. Um cozido de lentilha. Ele quer agora. Assim também são a Tumá. A Tumá, ela sempre, ela quer agora. Engraçado o que ele fala, é que nem o Hatul, ele fala. Ele fala que é que nem o gato. O gato ele também, ele representa as forças da Tumá. Por quê? Porque o gato, não importa o quanto o dono dá para ele comida, quando ele fica saciado de verdade, quando ele rouba, quando ele pega do lixo, quando ele pega de alguém. Outro dia, uma pessoa me contou, ele foi passear, e aí ele levou sanduíches de atum, e aí ele preparou, e ele deixou lá o sanduíche de atum, e ele foi fazer Netilat Yadayim. Quando ele voltou, cadê? Não tinha mais. Os gatos foram lá e pegaram. Foi numa floresta assim, com passear assim, tá? Não tinha mais sanduíche. Porque o gato, o Bemet, ele representa Tumá. E dele fica sem falar dele, né? Até encontrar uma loja e comprar um toma. Aí é o Alaká, boa. Mas qualquer animal selvagem faria a mesma coisa. Os animais selvagens, mas o gato, ele tem mais esse negócio. O animal silvestre, o cachorro, ele só é mimado, por isso ele não fala. Entendeu? Mas tem animais que não dá pra adestrar, por exemplo. Gato é muito difícil de adestrar. O cachorro você adestra. Gato não dá pra você adestrar direito. Se o cachorro não for adestrado, ele seria selvagem. Ele seria assim. Logo, ele teria exatamente, na roda. Aqui ele fala, ele é julgado como exemplo. E ele fala que essa é a ideia dos Rechaim. Os Rechaim, o que, que eles querem? Os Rechaim, eles têm prazer. Eles têm prazer de pegar o que o outro, de usar o dinheiro que foi ganho sem esforço. É muito mais gostoso. Que nem está escrito em um passuque em Mishlei. Maim gnovim intako. A água roubada é mais doce. Assim são os Rechaim. E assim também é a Sitrahra no mundo espiritual. Todo mundo sabe o que é Sitrahra. É as forças da Tumá. Assim também são as forças da Tumá no mundo espiritual. Elas só ficam felizes quando elas conseguem roubar a força da Kedushá. E agora olha o que ele fala. É mamash pshat. Ele fala assim. A primeira coisa que esses maus amigos fazem para influenciar essa pessoa. O que, que é? E eles chamam essa pessoa tola. Através da força do desejo do dinheiro. Que você não se esforça. Por quê? Que darkan shela petaim lehovetatzla. A natureza dos tolos é gostar da preguiça. Então qual é a primeira coisa que esses rechaim falam? Vem com a gente. Você vai ganhar dinheiro sem se esforçar. Você fica com a gente. Você só fica olhando se a polícia vem. Se acontecer alguma coisa, você avisa todo mundo e você vai ganhar um dinheiro. Você não vai se esforçar por isso. Porque ele fala, o normal dos tolos é gostar da preguiça, de não fazer nada. E por isso a primeira coisa, Bidil, por isso a primeira coisa que vem esses Rechaim, esses amigos do mal, eles falam, escuta, quer ganhar bastante dinheiro sem fazer nada? E não só isso, hoje em dia você vê em qualquer lugar das propagandas hoje em dia é como ganhar dinheiro, fique em casa. Bidil, aprenda a ganhar dinheiro sem sair de casa. É porque eu aprendi a fazer dinheiro sem sair de casa, mas eu não sou preguiçoso. Na forma, mas eu falo, hoje em dia a propaganda, né? Isso é verdade. Tem uma coisa que tem que sair para comprar as coisas. Não, mas hoje em dia as propagandas que eles fazem é ganhe dinheiro sem sair de casa. Essa é a propaganda. Por quê? Porque o mundo é tolo e pouco a pouco a pessoa vai se acostumando a gostar da preguiça. E é por isso que as propagandas são assim hoje em dia. Ve'achacham irmos baze. Agora ele fala outra coisa. O que, que os Rechaim falam também? Vem, a gente vai ter uma bolsa só, onde a gente vai colocar todo o dinheiro que a gente ganhar. E não só isso, a gente vai fazer um sorteio. O seu sorteio coloca, quer dizer, o seu pauzinho, o seu papelzinho, você coloca e a gente vai sortear. Ele fala porque os Rechaim são tão inteligentes que eles sabem que o Ihud, a Ardut, a persuasão do... Não, a junção, a união dos corações é sempre bom. Então esses Rechaim, eles são inteligentes, eles falam, escuta, você vai estar com a gente, não é que cada um por si você vai ganhar menos. Vai ter um lugar só, vai ter uma bolsa só, todo o dinheiro vai estar lá. E não só isso, para um não falar que ele ganhou menos que o outro, vai ser tudo dividido por sorteio. E através disso eles começam a levar essa pessoa boa para o caminho do mal. É assim que eles começam. E agora vem Shlomo HaMelech. Essa é a parte mais importante que Shlomo HaMelech fala para a gente como não entrar na deles. Então ele fala o seguinte, vamos lá. Pasuk Tetvav, Pasuk 15. Fala Shlomo HaMelech. Beni, meu filho, Al telech bederech itam. Não vá no caminho com eles. Itam não, imahem. Itam, Yafel, vou explicar. Vamos só terminar tudo que ele fala. Menar aglecha minetivatam. Não vá no caminho com eles. Menar é... Se impede. Impede o seu pé do caminho deles. Kiraglehem lora yarutsu. Porque os pés deles vão correr para o mal. Vem maharulis pordami, rapidamente eles vão derramar sangue. Kichina mezora areshet, porque de graça, quer dizer, porque em vão está estendida a rede nos olhos dos pássaros. Vem nei kol baal kanav. A gente já vai explicar. Vehem ledamim yeroivu, e eles estão emboscando por sangue, estão se escondendo para pegar a alma das pessoas. Esses são os caminhos de todos os ladrões e aquelas pessoas que fazem coisas erradas. Eles vão acabar pegando a alma do dono do dinheiro. Agora vamos explicar um por um. Primeira coisa, Shlomo HaMelech, de acordo com o Pshat. Shlomo HaMelech vem e fala o seguinte. Beni, primeira coisa, al teler bederech itam. Não vá no caminho com eles. Agora, por que está escrito itam e não imam? Então a gente explicou, é uma regra geral para todos os lugares da Torá do Tanakh. Todo lugar que está escrito imam é com eles no mesmo pensamento. E toda vez que está escrito itam é com eles sem o mesmo pensamento. E tá, aqui está escrito, o Shlomo HaMelech fala, você nem vai no caminho com outro pensamento. Você não pode ir com seus amigos que estão indo fazer uma coisa errada. Sim, vai o pessoal lá para Ben Yehuda, e aí vai lá o Tzadik com eles e fala, não, eu estou indo lá só para fazer o pessoal voltar em Tshuva. Eu vou lá para falar os Divrei Torá. Isso seria Itam. Isso seria Itam. Eu vou lá só para falar do Divrei Torá. Vai todo mundo lá bebendo cerveja, com mulheres. E ele fala, não, eu vou lá para ter certeza que vai ter Divrei Torá na mesa. Sim? É absurdo fazer isso. A Shlomo HaMelech fala, não faz isso. E não só isso. Menara Glecha Minitivatam. Fala Uramad Vali. Se você sabe que geralmente eles andam por um caminho... Não vai por esse caminho, porque eles vão te encontrar e eles vão insistir. E eles vão falar, escuta, por que você não foi ontem? Vai, ou vai, vamos, ó, escuta, amanhã a gente vai fazer a mesma coisa, amanhã você está convidado. Aí ele não vai. Aí depois de amanhã fala, por que você não foi ontem? Eu te avisei, escuta, né? Todo dia ele vai ficar, e uma hora você vai quebrar. Por quê? Fala Shlomo HaMelech. Kiraglehem larai arutsu. Quer dizer, você conhece essas pessoas, fala Shlomo HaMelech. Você sabe que eles são Orechaim, ou porque eles... fazem atos de Rechaim, ou porque eles não fazem mitzvot, a gente falou ontem, ou porque eles falam mal de pessoas que cumprem mitzvot. Então você sabe que eles são pessoas más. Então, Aglehem Larai Arutsu, essas são pessoas que eles, o pé deles corre para fazer o mal. Você sabe disso no fundo do seu coração. Então não é para ir com eles. E nem passa nos caminhos onde eles possam te encontrar. Vem Maharulis Pordame, rapidamente, sem você perceber. Eles vão derramar sangue. Fala alguma coisa, me vi na. Shlomo HaMelech está falando assim. Muitas vezes a gente começa a andar com pessoas que a gente não. A gente sabe que está errado. Mas a gente fala assim: eu vou só um pouquinho, mas quando eu ver que o negócio ficou pesado, eu vou embora. Sim? Cadê? Eu vou um pouquinho, mas quando eu ver que eles estão começando a fazer uma coisa errada demais, eles estão começando já a fazer pecados graves demais, aí eu vou embora. Fala Shlomo HaMelech, endavak kazeh. Não existe isso. E maharulis pordam. Rapidamente eles vão derramar sangue. Rapidamente eles vão fazer um pecado que você não vai ter como voltar atrás sem você perceber, antes de você conseguir fugir. E agora o Shlomo HaMelech fala pra gente uma frase, e é um ditado que todo mundo tem que lembrar. Porque em vão está estendida a rede nos olhos dos pássaros. Quer dizer o seguinte, como é que antigamente se capturava pássaro? Você colocava uma rede... E essa rede tinha, você colocava trigo. E aí o que vem os pássaros? Eles começam a andar e ficam em cima da rede e começam a comer o trigo. Aí você vai lá, puxa a corda e fecha a rede. E pegou todos os pássaros. Fala Shlomo HaMelech, o pássaro, quando ele está andando lá em cima, o que ele pensa? Ele fala, Stam, tem uma rede lá. Tem aqui comida, por que tem uma rede? Stam, não tem sentido essa rede. Eu vou lá comer. Quer dizer, os pássaros pensam, eu vou conseguir comer sem a rede me pegar. Porque em vão está essa rede aí. Não tem sentido nenhum essa rede. Eu vou conseguir. E fala Shlomo HaMelech, Vehem ledamam yerovu. Vehem, os caçadores, eles estão se escondendo, ledamam, para matar os pássaros. E aí o pássaro está tranquilo, ele acha que não vai acontecer nada com ele. Itzpenu lenafshotam, eles estão se escondendo para conseguir pegar, para pegar a vida dos pássaros. Então não seja você um pássaro desse. Malkodet. É uma armadilha. Sim? Então não seja você como esse pássaro que fica lá e fala, não, isso daí não tem sentido nenhum, essa rede. Não tem. E o Rabben Yonah explica por que os pássaros acham que a rede é em vão. Que eles são bobos. Você sabe voar? Não, mas você é bobo, você está vendo que tem uma rede. Por que tem uma rede? Sabe pra que serve? Tá focado na comida. Fala o Rabben Yonah. Vadai que eles sabem que a rede não tá lá, está. Mas ele tem tanta tavá de comer que ele fala, não, é está. Ele se convence que é está. Pela tavá que ele tem de comer, ele fala, não vai ser comigo. Ele fala, não, comigo não vai acontecer. Eu vou conseguir. E assim fala Shlomo HaMelech, não seja você esse pássaro. Não acha que você vai conseguir se juntar com pessoas que pecam e que você vai sair ileso disso. Que não é. Você está pensando isso por causa da sua tava. E ken orchot kol botzei habetzah. E saiba você que esse é o caminho de todas as pessoas que pecam. Et nefesh ba'alav ikach. No final eles acabam assassinando alguém. Então quer dizer, não acha que porque eles começaram leve, eles vão ficar sempre assim. O Ramat Val explica que a intenção é a Sitra Achra, a Tumá do mundo. Sitra, eu vou falar Sitra Achra sempre. Sitra Achra quer dizer, a tradição quer dizer outro lado. Sitra Achra quer dizer a força da impureza. Então a Sitra Achra, qual é a intenção da Sitra Achra? Está escrito Meforash na Gemara. A intenção da Sitra Achra final é matar a pessoa. É deturpar a pessoa e trazer ela para um caminho. Exatamente. Ou fazer ela se matar. Ela faz ela pecar. Ou fazer ela se matar. Ou ela pecar. Ou fazer ela pecar. E quando ela peca, ele vai lá em cima e fala: ele pecou. É, a culpa foi dele. Nahon? E aí ele pecou. Que ele vai lá para ganhar a permissão de fazer mal para a pessoa. E ela quer que o cara peque tanto que ele ganhe a permissão de matar. Quando ele matou, acabou o jogo. Acabou o jogo, ele ganhou. Então a intenção da Sitra Achra sempre é matar a pessoa. Então, fala o Ramadvari, as pessoas começam a fazer mal, eles começam a se juntar tanto com a Sitra Achra, que eles começam a não se saciar com roubar. E eles acabam precisando matar a pessoa. Mas, querendo ou não, isso é um mecanismo que acontece no mundo. Na não, não, é não e a gente... No mundo de si, não é... Não, exatamente isso que eu estou explicando. Exatamente isso que eu estou explicando. Quando a pessoa peca, a Sitra Achra se gruda nele. E ela acaba se grudando tanto nele que a pessoa começa a se comportar que nem a Sitra Achra. E do mesmo jeito que a Sitra Achra não fica saciada até ela não matar a pessoa acaba que ela pode roubar o cara sem matar. Nahon? Ela pode roubar o cara sem matar, mas ela vai matar porque ela precisa disso. O mal no mundo então é muito maior do que o bem. Nahon? Nahon? Esse é o Nisayon. O mal é muito maior do que o bem. Mas não pode mudar. Se mudar, acaba. Acaba o jogo. Acaba o jogo. E esse é um pshat. O outro pshat é que não só que está escrito Nefesh Ba'alav Ikach. A tradução é: esse é o caminho das pessoas que fazem coisas erradas. Elas vão acabar pegando a alma do dono. O primeiro, a explicação é a alma do dono do dinheiro. A segunda expressão é a própria alma. Pô, mas a alma dele mesmo. Uma explicação aqui pesada, aqui, né? Que o quê? Do Et Nefesh Ba'alav Ikach. Que a alma do dono do dinheiro vai pegar e vai dizer: Vegam intelectam e vei elechar kesef hemi argotcha. Nahon, assim fala o Gaon Mivina. O Gaon Mivina fala, e você, essa é a segunda explicação, que não só que ele, a pessoa que começa a matar, ela, a pessoa que começa a roubar, no final ela vai matar as vítimas dele, senão que ele mesmo vai morrer. Por quê? Ou porque esse é o seu trabalho da Sitra Achra. O trabalho da Sitra Achra, ele não quer que você seja só o shaliach dele, ele quer também matar a própria pessoa que está roubando. Então, no final, ele vai acabar roubando. E o Gaon Mivilna fala, você que acha que é o bolsão porque está andando com a gangue do Comando Vermelho, saiba você que a primeira vez que você tiver muito dinheiro, você começar a subir, eles vão te matar. Fiz errado é o caramba, alguém vai te matar. Biriuk. É sempre isso que acontece, né? O cara não dura muito tempo no comando da favela. Tá bom? É exatamente isso que Shlomo HaMelech fala. Rav Kuvadas, no livro Porque é uma Shavá, que eu tenho ali, ele traz assim que a força de se traz, se alimenta através do pecha. Nahon. Quando a gente faz um pecado, pecha, eles pegam o shefa, que é a mesma coisa. Que é o contrário. Que é o contrário, shefa, ou seja, exatamente isso. Sobre a pessoa, então tipo, vai para eles, na verdade. É assim que é assim, até o mundo que a pessoa é muito ela se conecta com a mitzvah. Ou faça uma tchuvaca e daí volta de novo pra ele. Depois tu peca de novo, vai pra eles. Assim, o mundo ele funciona muito simples. Todo mundo fala Kabbalah. Kabbalah é um negócio muito simples. Kabbalah é como Hashem controla o mundo. É entender como Hashem controla o mundo. E como o mundo funciona. Atrás da cortina. Isso é Kabbalah. Tudo que a gente vê aqui é o palco. Atrás da cortina tem lá as máquinas. Sim? Por que Hashem teve que criar tudo desse jeito, nesse mecanismo? Um matar o outro, outro fazer isso. Não, você não criou, você deu o livre-arbítrio. Não, mas se não fosse desse jeito, eu não vejo outra forma. Não, é true. Ah, por quê? Isso é, a resposta é porque. Sempre que a gente fala por que a Shem fez, a resposta é porque. É por, porque Hashem fez desse jeito? A resposta sempre é porque assim é o melhor jeito. Porque Hashem quis fazer sempre do melhor. Hashem, ele faz sempre do melhor jeito. Mas a pergunta que a gente tem que fazer, por enquanto, até a gente chegar no Olam Haba, é entender o que, não por quê. O que foi feito. Nahon. A gente, o nosso trabalho no Olam Haba é entender o que e não por quê. Está escrito na Gemara que por que a gente não pode perguntar quando se trata de Hashem. Porque isso a gente só vai entender quando a gente conseguir sair do palco e for para trás da cortina, que é no Olam Haba. Aí a gente vai conseguir entender que a gente vai estar já. O que seria o que Hashem fez? Como e a pessoa ganha. Como vem a parnassá da pessoa? Como Hashem controla o mundo? Entendeu? Por exemplo, isso que o Shimon falou agora. Quando eu faço uma mitzvah, eu dou força para as forças do bem. Como isso funciona exatamente? Eu quero saber exatamente como isso funciona. Como funciona a reencarnação? Para fazer o bem, você tem que compreender o mal. Não necessariamente você fazer o... Não, não, não. Claro, você tem de o quê? Exatamente. Ah, é o quê? Você entender a essência do mal para você não se desvirtuar e você se... Exatamente. ...o caminho do bem. Não, é isso que a gente precisa aprender. É isso que a gente tá, é isso que o Shlomo Amelech está ensinando aqui. Senão você não estaria ensinando isso agora. Não, e esse é o livro de Mishlei. Agora, tudo isso que a gente explicou, de novo, voltando, foi... Vem pessoas, falam para você, vem com a gente... Anda com a gente, você sabe que são pessoas pecadoras, não vá com eles. Tudo isso é o machal, tudo isso é a parte externa. Fala o Gaon Mevilna, o ninshal, qual é a moral? Até agora foi a alegoria, o que está escrito. Mas esse é o livro das alegorias, a gente tem que entender a moral. O que Shlomo Amelech está querendo te falar? Fala o Gaon Mevilna, isso daqui é um ninshal para o Yetzarará. Quem são essas pessoas? São o Yetzarará. Falam com a Mevina, existem dois tipos de Yetzarará, só dois, que deles vem tudo. O Yetzer do Kas, do nervosismo, e o Yetzer da Tava, do desejo. Existem dois tipos de Yetzarará, o desejo e o nervosismo. E atrás desses dois desejos vem tudo. Isso é, em contraposição, tem a ver, tá ligado com os 10 mandamentos, com o mandamento de não... Lotinaf, é não pegar a mulher do próximo, Lotinaf, não seja promíscuo. E Lotirtzach, não assassinar. Assassinar é um nervosismo. E mulher, nesse caso da Torá, o exemplo é, e mulheres, é o desejo. E é isso que está escrito aqui. Aqui, essas pessoas que são Yetzarará, falaram duas coisas para a pessoa. O que? Vamos roubar e vamos matar. O que é roubar e matar? Um é o desejo e outro é o Kas, que a pessoa só mata o outro se ele está nervoso. Sim? Ou se ele deseja algo que o outro tem. Então, Shlomo Amelech está te ensinando assim. Se você... Muitas vezes a gente quer alguma coisa. A gente tem desejo de fazer uma coisa. E a gente sabe, no fundo, que isso não é bom. Que isso é o Yetzarará. Só que a gente se responde. Nós nos damos respostas e falamos assim. Não, mas é uma mitzvah. Por que eu quero muito dinheiro para fazer tzedakah? É, para fazer tzedakah. Por isso que eu quero muito dinheiro. Por que eu quero kavod? Não, porque aí eu vou conseguir mostrar para os outros o que é cumprir a vontade de Hashem. Todo mundo vai me dar kavod e eu vou cumprir a vontade de Hashem. Fazer aquilo de Hashem. Bidiuk, fala algo, me vina, o Shlomo Amelech explicou para você. Você fala, eu posso fazer isso, mas na real meu pensamento é deturpado em outro... Exatamente, por que ele foi deturpado? Pelos seus desejos. Fala, Shlomo Amelech, o que você faz para ganhar... Na hora que você pensa, esse pensamento fala, não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho um safé que talvez isso é tzarará. Não vou fazer. A partir do momento que você tem um desejo de fazer, e aí você fala, não, mas isso é para conseguir mitzvot, para fazer... E você sabe que não é 100%, não é 100%, fala Shlomo Amelech, não vai com eles. Porque se você começar, no final você vai parar lá longe. Você vai começar a ganhar dinheiro e no começo você vai fazer tzedakah, porque tzarará não é bobo, ele vai deixar você se enganar no começo. Mas depois, onde é que você vai parar? Zeu vai estar acordando meio-dia, porque você ficou a noite inteira trabalhando, não vai perder o Kriyat Shema, e já não vai fazer mitzvot, e aí vai, quem não faz mitzvot acaba fazendo averot. Leat, leat. Fala, Shlomo Amelech, al telech bederech itam. Esse é a moral do que está escrito aqui. Esse é o Yetzarará. Essas pessoas aqui são Yetzarará. Não vá com eles. Assim, o Pasuk 15, o Pasuk Tetvav te ensina como eu fujo deles. Al telech bederech itam. Não vai com eles. Mas você também pode trabalhar uma pessoa dessa. Não, vai dar que tem Takaná, que tem uma solução. Só Shlomo está falando, no, prevenção. Na primeira vez que você pensa isso, Arteler. Mas se você for para tirar ela desse caminho, você pode, né? O que quer dizer? Você sabe exatamente que a pessoa está no caminho errado. Eu sei que a pessoa está no caminho errado. Como eu vou tirar isso? A pergunta é se eu vou até ele ou se ele vem até mim. Shlomo HaMelech falou, não vai no caminho com eles. Mesmo que a sua intenção é diferente da deles. Porque no final você vai acabar caindo. Traz ele para você. Você não pode ir no caminho deles. Porque o pé dele sempre vai correr para o mal. Agora, o Ramat Vali explica isso daqui de uma maneira muito interessante. É que eu falo em abandonar, entendeu? Supondo que é o meu ID que simplesmente se deturpou totalmente. Só que é uma pessoa boa. E, tipo, eu quero tirar ele desse caminho. Eu estou no caminho de Torah e Mitzvot. Ele tem um potencial imenso, mas ele é uma pessoa que saiu totalmente. Só que eu sei que se eu fizer isso por ele, ele pode voltar. Aí você tem que... Isso por fazer o quê? Você tem que ir lá e tentar chamar, e chamar ele para você. Sim, se você deixar ele largado, não vai. Exatamente. O que Shlomo HaMelech fala é não vá junto com as pessoas. Não é se deixar levar por ele. Exatamente. É isso que Shlomo HaMelech está falando. E... Agora isso, o Ramat Vale, ele tem outra explicação. Ele fala que quando a gente fala que os caçadores, a gente falou assim, os pássaros pensam, sim, no Pasuk Yudzain, a gente falou, os pássaros pensam que a rede está em vão, mas os caçadores, eles estão esperando para pegar a alma dos pássaros. Fala o Ramat Vali, a outra explicação é que não são os caçadores que estão esperando para pegar as almas dos pássaros. Os caçadores estão esperando para pegar a alma de quem? Deles mesmos. Por quê? Porque sempre que você quer fazer mal para uma pessoa, rinam, sem motivo, esse mal volta para você. Sempre que alguém quer fazer mal para alguém sem motivo, pode ser que você vai conseguir. Pode ser que você vai conseguir fazer mal para ele sem motivo. Mas saiba você que esse mal vai voltar para você. É isso que está escrito. Que rinam ezorareche. Não é que os pássaros pensam. Fala o Ramat Vali. É assim, Bemet. Quando alguém quer fazer mal para uma pessoa, saiba você que isso é tudo em vão. Essa rede que a pessoa está pondo para o outro tzadik, que é em vão, é rinam, isso é em vão. Porque Hashem vai cuidar que volte isso para o próprio Rashá. Isso é um pasuk meforash em Mishlei, depois, que lá está escrito que kelalat chinam lotavo, uma maldição de graça, lotavo, está escrito com alef e a gente lê com vav, é igual, lo e lo, mas está escrito não vai vir, uma maldição de graça não vai vir, e a gente lê uma maldição de graça para ele vai vir. Quer dizer, Shlomo HaMelech está falando, não vai vir para aquela pessoa que você queria, e sim vai voltar para você mesmo. Isso é um outro passuk em Qohelet também. Está escrito, quem cava um poço, vai cair nele. E quem joga uma pedra, vai ser atropelado por ela. É isso que está escrito, e é isso que Shlomo HaMelech quer ensinar para a gente. Um pshat um pouquinho mais profundo de Kabbalah, para terminar, é o seguinte... A gente sabe que aonde a Sitra Ahra pega a pessoa? Aonde a Sitra Ahra consegue pegar a pessoa? Nos lugares mais baixos. Quanto mais baixo a pessoa está, quanto mais perto a pessoa está da Tumá, aí a Sitra Ahra consegue pegar ele. Quanto mais longe ele está da Tumá, a Sitra Ahra não consegue pegar ele. Por isso, Kachamim, é tão importante fazer cercas. Sim? Por que, que hoje em dia falam que a pessoa tem que ter celular caché? Porque se você... Está lá, você está perto da Tumá, você está na porta da Tumá. Então lá é muito mais fácil da Sitra Ahra te pegar. Sim, não é só uma coisa material, é espiritualmente falando também é assim. É muito mais, perto, muito mais fácil da Sitra Ahra te pegar se você vai para Ben Yehuda do que se você ficar na Yeshivá. Mesmo com certeza você não vai cair. Não, mas é mais fácil dele te pegar. Pode ser que você não pegue. Não, o pensamento pode ser, pode... de você já olhar uma mulher na rua não te faz ter ideias diferentes. Fala. Agora ele fala, presta atenção no pasuk dentro. Que chinam mezorah hareshit. Fala o Ramat Vali. Chinam é gimatria. Ele fala assim. Chinam é gimatria geinom. Chinam geinom. É a mesma coisa. Gimel e rei. Quanto que é gimel? 3. Rei é 5. Quanto que é Het? 8. 5. 3 mais 5. 8. Rinam, quem nome é Gimatre. Agora ele fala o seguinte. É a Citrahra. Ki Rinam, quem é Rinam? O quem nome, que é a Citrahra. Então ele fala assim. Ki Rinam, que é a Citrahra, Mesorá, onde ela está espalhada? Nareshet. O que é Reshet? São as três últimas letras do alfabeto. Tav, Shin e Resh. Resh e Tav. São as três últimas. É chato com o Kabbalah um pouco. Que Rinam, que é a Citra Achra, que é o Geinom, aonde ela está espalhada, Mesorá espalhada? No Resh, nas últimas três letras do alfabeto. Quem está perto lá da Tumá? Está longe do... Aí a Citra Achra pega ele. Está longe do Aleph. Tá longe do Aleph, que é Hashem. Já sei. Tá longe do Aleph, que nem todo mundo sabe o que é o Aleph. É o Hashem. Sim. E ela tá perto do final. Então, aonde a Citrahra se espalha? No final, nas últimas letras do alfabeto. E o que são as mitzvot? Tá escrito no Zohar. Na Gemara também tá escrito um pouquinho assim de passagem. Na Gemara e na Serra de Shabbat. O que são as mitzvot? São asas. São asas. Então, o que a pessoa tem que fazer? Quanto mais a pessoa se faz mitzvot, fala o Ramadvari, mais ela ganha asas. Quando ela ganha asas, ela consegue subir. Aí ela vai para longe do final do alfabeto. E ela chega em Hashem. E quando ela chega em Hashem, aí ela fica longe da Citrahra. E é isso que está escrito aqui, no, quando vier Mashiach, Hashem vai dar asas para os tzadikim. Não é que Hashem vai dar asas. Hashem vai simplesmente mostrar para eles... O que eles fizeram todos os anos que eles estavam no Lamazé? As asas que eles ganharam, que eles compraram, digamos assim, com o pagamento do esforço deles, a Shem vai dar para eles. Então, esse é o pshat do pasuk. Que alguém nome, ele está espalhado no final, no Resh, Shin e no Tav. Então, a pessoa tem que se esforçar. Be'enei kol ba'al kanaf. Ba'al kanaf é o ba'al kanaf, quer dizer, o dono das asas. Aqueles que eles têm asas, eles conseguem ver que o Geinom só pega lá embaixo. É isso que está escrito no Passuco, Lefé Akabalá. Amanhã, Bezat Hashem, a gente continua vendo o que é a Chokhmah. Até agora a gente falou da Tumai, da Citrahra e do Yetzarará. Sim, o Pshat, a alegoria, são os seus amigos, sim, que não deixa de ser verdade, é óbvio. E a moral é o Yetzarará. Eu comigo mesmo, o que eu vou fazer? E a gente falou, Alpia Kabbalah é o Yetzarara também, a partir de agora a gente vai fazer o que sim fazer. Vamos ver.